Acordei querendo vida, naipe primavera pra deixar a cidade florida. Antes de mais nada agradecida, sem me apressar pra tá nessa corrida. Já andei nas ruas escuras do bairro, com o mundo me dizendo não, eu mostrando o contrário. Ter fé foi sempre mais que o necessário, pra me manter de pé com tanta pedra no sapato. Vou buscar a luz que me ilumina ao andar, abre o caminho e traz força. Ah, abre o caminho e traz força. Ah, eu nunca desacreditei do sonho. Sonhei tão alto que me vi na beira do abismo. E é pra não cair daqui que eu componho, pensando muito mais em mim sem achar egoísmo. E a solidão me chamou pra dançar, me abraçou, viu que eu não sou de recusar. Não me jurou amor, mas prometeu me ensinar tudo que eu precisava pra não ter que precisar. Vou buscar a luz que me ilumina ao andar, que abre o caminho e traz força. Abre o caminho e traz força. Passa por aqui de novo, entender o movimento sem morrer pra tá no topo. Sou eu aqui de novo, vivendo o momento e cagando pra esse jogo. É tipo gasolina e fogo, pra explodir falta bem pouco. Entre glórias e sufocos, pra chegar falta bem pouco. Mas hoje eu acordei querendo vida. Hoje eu acordei querendo vida. Hoje eu acordei querendo vida, naipe primavera pra deixar a cidade florida. Antes de mais nada agradecida, sem me apressar pra tá nessa corrida. Já andei nas ruas escuras do bairro, com o mundo me dizendo não e eu mostrando o contrário. Ter fé foi sempre mais que o necessário, pra me manter de pé com tanta pedra no sapato. Vou buscar a luz que me ilumina. Traz força.